O rio corria com suas pernas, com suas gargantas que engoliam as outras, com sua linhagem de tribos, com as correntes que vieram de fora. O rio corria com os impérios de longe refletidos em suas ondas, com a má revolta dos navios, com a má revolta de costumes estranhos. As reflexões dos séculos ficaram, os reflexos de culturas diversas, os reflexos de outros da vontade. A terra desconhecida mistura em sua mente com cores indianas. O rio corria, alguns com reinos à distância, outros com diversidade na cabeça. As reflexões dos séculos ficaram, os reflexos de culturas diversas, os reflexos de outros da vontade. O rio corria com a má revolta de espécies em troca de metais, com a má revolta de doença em troca de ingenuidade, com a má revolta de conhecimento e cultura nova a um custo muito caro. O tempo passa, o ar flui e o rio continua correndo e tudo está adaptado e tudo está evoluindo até as reflexões que não há vontade, até os reflexos distintos, até os reflexos de novas culturas na excelência, até mesmo as culturas que estavam à distância e que agora mudam de sinal e de som. O cavo.